Ora, pois, deu-se aquilo que todos esperavam. Ninguém é ingênuo. O ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, vetou o nome do delegado federal José Alberto Iegas. Iegas seria o novo secretário de Segurança Pública do Paraná. Cardoso e o governador Beto Richa se encontraram ontem à tarde em Brasília. Os dois trataram desse assunto. Beto Richa expôs a situação e mostrou a Cardoso que Iegas representa a melhor solução para conduzir a política de segurança pública no Paraná. A política de segurança pública deveria ser a principal preocupação de qualquer governo. É fundamental, é decisiva para a tranquilidade, para a vida dos paranaenses. Não se trata, portanto, de uma questão apenas de governo, de arreglos, de acerto. Trata-se do interesse social muito mais amplo. Pois bem, todas as argumentações de Beto não deram certo. Cardoso não abre mão de Iegas, embora libere delegados, funcionários para todos os estados onde o PT está instalado. Acontece que as principais lideranças do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, Gilberto Carvalho, André Vargas, vinham trabalhando no Planalto pelo veto a Iegas. Bom, Cardoso teria outros planos, disse a Beto Richa, o que para justificar a sua atitude, mas não foi convincente. O delegado da Polícia Federal foi anunciado como novo secretário na quarta-feira passada. Ele iria substituir Cid Vasques, que pediu exoneração do cargo no dia 18 de fevereiro. Parecia tudo normal, menos os obstáculos que o PT quer colocar no caminho de Beto Richa. O ministro José Eduardo Cardoso não levou em consideração nem mesmo a situação pessoal de Iegas, que, é claro, não é o fator principal, mas deveria contar para qualquer um. Iegas tem raízes no Paraná, vínculos seríssimos no Paraná, tem uma situação pessoal para conduzir no Paraná, casou aqui no Paraná, tem família aqui, que dariam a ele todo interesse em ficar no Paraná. Nem isso sensibilizou o ministro José Eduardo Cardoso e muito menos os petistas nativos que, por tudo aquilo que agora se vê, perderam qualquer constrangimento, qualquer freio, qualquer limite. Estão no vale tudo. E o vale tudo na política sempre é muito ruim. Ruim para quem? Para o povo, para a sociedade, com o que eles estão brincando. Nunca deu certo, duvido que dê certo desta vez. Jogar contra o povo para obter resultado político é manobra de desesperado. Bom dia a todos.